Ora, viva, boa tarde, cá estamos então para dar início à rubrica Notícias de Ciclismo. Começamos, como é hábito, pelo BTT. Esta semana tivemos um fim de semana bastante preenchido, desde logo com Vila do Conde a receber diversos eventos de BTT. Começou no sábado com o XCE de Vila do Conde, segunda prova a realizar-se em Portugal de XCE Eliminator. O grande vencedor foi Diogo Figueiredo, que ganhou na final a Ruba Nunes e a José Oliveira, que terminaram por esta ordem, respectivamente, no segundo e no terceiro lugar. A organização estava a cargo da Innovation Sports Event, que no futuro irá ter mais eventos que nós vamos dar certamente muita cobertura, por isso fiquem atentos. Entretanto, no domingo tivemos a Taça do Mundo de XCO, realizou-se em Novo Mesto na Moravia, na República Checa. O vencedor pelo segundo ano consecutivo tornou a ser Nino Schuster. No segundo lugar terminou Juliana Absalão, a provar que realmente estava mesmo forte na primeira prova e, se não fossem os azares, certamente teria uma vitória. E no terceiro lugar finalizou Matias Flöckiger, companheiro de Julian Absalão. O português David Rosa foi o único representante das nossas cores em elites, na corrida de elites, e alcançou mesmo o melhor resultado de sempre de um português em elites, tendo terminado no 35º posto nesta prova, então, na Taça do Mundo de XCO. No domingo, por cá, tínhamos a Taça de Portugal, com a quarta prova a realizar-se em Vila do Conde, dando continuidade então ao fim de semana de BTT. No entanto, esta prova ficou marcada por um insólito e inédito que ainda não tínhamos visto até hoje, que foi um boicote dos atletas. Ao que apurámos, o percurso estaria deficientemente mal marcado, pelo menos a avaliar por alguns dos atletas que prestaram depoimento, e isso teria causado situações de grave perigo para a integridade física dos atletas e alterado a verdade desportiva também de forma irremediável. Dessa forma, cerca de 7 a 8 ciclistas pararam na linha de meta, eles que seguiam na frente, entre os quais dois campeões nacionais, pararam na linha de meta, impedindo assim, ou melhor, não cortando assim a linha de meta e impedindo ou dificultando um pouco que se cortasse. No entanto, essa não era a principal intenção, era mesmo só de protestar. Podem ver o vídeo deste incidente, digamos assim, na notícia que está no nosso site, este vídeo que foi-nos gentilmente cedido por um leitor do noticiasciclismo.net, que fez então o vídeo na hora. Passando para a estrada, terminou o Giro de Itália, o primeiro grande evento então de ciclismo do ano, a primeira grande prova. O mau tempo é que não deu mesmo tréguas ao giro, cancelou a antepenúltima etapa, modificou a penúltima etapa, que Nibali venceu de uma forma estrondosa num cenário absolutamente dantesco, em que a neve era uma constante e praticamente parecia que estávamos a ver desportos de inverno. Por cá tivemos também um fim de semana cheio de ciclismo, que começou na sexta-feira com o quarto Challenge de Tavira, que foi vencido pelo André Morato, ciclista que representa aqui os nossos bem conhecidos, a nossa bem conhecida diga equipa da LA Alumínios Antarte. No sábado, o prato forte, digamos assim, tivemos a Taça de Portugal servida, como é hábito, no 23º Troféu Restaurante Alpendre, e que teve como grande vencedor Jorge Montenegro de Loletano Dunas Douradas. A equipa de Algarvia muito fez por ganhar a prova, com vários ataques que foram sendo anulados pelo pelotão, mas ao fim, ao sprint, Montenegro bateu Filipe Cardoso e Marco Cunha, uma dupla da Fatal Glass Drive, para se tornar assim o primeiro vencedor da Taça de Portugal deste ano e assumir então a liderança do troféu. No domingo, finalizamos então com o Challenge de Loulé, mais uma prova que teve mais um pardense a vencer. No caso, o nosso ainda melhor conhecido, Bruno Silva, também da LA Alumínio Santarte, que, tal como André Morato tinha feito na sexta-feira, obteve assim a sua primeira vitória enquanto ciclista profissional. Hoje foram também conhecidos os percursos dos Mundiais de Ciclismo, que este ano se realizam em Florença. Já podem ver também no nosso site um artigo sobre isso. E claro, já saiu a 14ª curva, que, como fui falando no início, fala sobre a carreira de Cavendish e o que este poderá fazer para passar, provavelmente, a ser um dos nomes mesmo incontornáveis da história, se é que já, à sua forma, não o é. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Eu despeço-me, boas pedaladas!